O jangadeiro vai ganhar vida no alto mar, vai sem saber se volta, mas tem que a vida ganhar, a vida ganhar. Quando ele vem voltando na beira da praia, fica logo assim de jeito pra peixe comprar. Peixe é sem reto, quilo ninguém quer pagar, e todos querem peixe bonito no preço do fiscal, que nunca enfrentou temporal. Mas ele enfrenta tudo porque tem Zezinho, filho de estimação que quer aprender a ler. Ver o filho estudando é seu maior prazer, é a razão de ir pro mar sem medo de morrer. Pra um pescador, Zé não sei. Nunca temeu ao mar, mas sempre respeitou. Pro viver sempre no mar, ele tem amor. Tem orgulho do que é, mas o que ele não quer é que seu filho pra viver tenha que enfrentar um mar, tenha que vencer, pescador. Pescador, pescador, pescador.